Príncipe Negro Retrô se tornou um marco e a verdadeira mudança no mundo das aparelhagens. Príncipe Negro Retrô, a emoção que toma conta da sua noite. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo com os DJs Edilson e Edelson. Lembra daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei, como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te dizer como estou, não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Você lembra, né? Você lembra dessa aí, ó? Ao som do vai vem do mar, vou te procurar. Príncipe Negro, dizer que é bom te amar e luto por esse amor, nunca mais te deixar livre. Esse é o som que contagia e faz a galera dançar. Super pop, é gás e fogo, arrasta povo do Pará. DJ Hélio e Juninho, os DJs que mandam ver. Sinta o peso desse som e comece a mexer. Vem, meu príncipe! Vem, meu príncipe! Príncipe Negro. Por mais que eu tente, eu não consigo te esquecer. Acho o tempo que passar, você marcou o meu viver. De volta pra me fazer feliz. Aqui, príncipe negro, és tudo que eu sempre quis. Um abraço, Mauro. Aclama com a gente. Cortado, Nilson. Alô, Kelly. Number one. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Quem é que não? O Alex Deldão, que é lá e galera do Gigi Puma com a gente. Do Chupuba. A mais de meio. É do Chupuba, valeu. Pensando em você, sempre está na frente, é o número um. Príncipe Negro. Poderoso Rubi, a nave do som. Rubi. Príncipe Negro. Tudo que é novo começa aqui. Só os melhores DJs pra você se divertir. Qualidade de som sempre vai existir. Enquanto houver o número um. Príncipe Negro. Poderoso Rubi, a nave do som. Rubi. Jamais vou esquecer quem idealizou. Pai para o filho, o sonho realizou. Jamais vou esquecer quem idealizou essa pedra que o brilho jamais apagou. Já não sou aí, ó. Como um anjo então, só você pra me tirar dessa solidão. Dessa solidão. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que nunca senti. Vem se entregar pra mim, entregar e todos pra meus mim, segredos vem descobrir. Olha o Jesus que chega com a gente. Nossa amiga Vanessa, velha guarda, hein? Alô, Vanessa! E a Gisele Cabelos com a gente, vamos, Redro! Tirando a minha roupa, me devorar. E assim vai! Quero você assim, só quero te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Enfim, banda fruto sensual. Ah, meu bem. Te usar e te guardar pra mim. E aí vai! E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter. Aí conhece. Da viagem do som. Me liga e diz quem dá me ama. Não aguento mais. Príncipe Negro. Tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz. Por que não volta atrás? Oh, meu amor. Eu era uma menina e você não se importava. Chava nova, boba, que não ia dar. Sequência retrô. Agora que cresci, você não para de olhar. E agora? Foi ontem pra você, não dá. É, né? Tudo muda. Dei a volta por cima, agora não dá. Tudo muda. Essa aí quem gosta são as mulheres. Canta bem alto, vai, vocês aí. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Tá de gordo! Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Vou sair por aí, andar, voltar. Eu vou baixar, eu quero ouvir. Livre. Só vocês, só vocês. E não sou mais de ninguém. Pois me libertei, coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Nosso amigo Léo Ferreira e toda a sua família com a gente. Aqui do Retro, valeu, Léo! Fica também, os compromissos não quero com nenhum outro amor. Olha que foi culpa do amor. Encontrei com você. apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. You said under me. Vem cá, não disfarce. Você é minha garota. Minha garota. Vem aqui, pegue na. Quem sabe canta. E leve pra. O Alex com a gente, você, o Neutrão, você, o Paçoca, galera de Tomei a Sua aqui. A onda do retrô é isso aqui, ó. Se você for até Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife. Diego e o Joel estão aqui com a gente, valeu Diego. Mas parecem coisas lá do céu. Toda a equipe de Dourados também estão com a gente curtindo, valeu. Bora de Dourado! Recife. Não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Olha o rei. Quanta liberdade. Como tem moça. Será? E a velha linda. Que coisa. A rede já tá, né? Como tem moça. Cadê elas? Como tem moça. Não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do Olha no Reginaldo! Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. eu não presto, mas eu te amo. É o melô do sincero. É o melô do Ender, essa aí, ó. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. É. Agradecer mais uma vez o carinho de toda essa galera que realmente curte o Príncipe Negro. Todas as vezes que a gente chega aqui no Mojo, a gente sempre é bem recebido. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Um forte abraço dos irmãos Edilson, de Elcio e do Rebelde. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não vale nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Égua! A Bibi Ultra aqui com a gente. Aqui, Príncipe Negro. Segura a retro! A Bibi, aliás. Vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Quem é do Príncipe? Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. E de eu só. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até é de lembrar de mim. E hoje? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. É igual lá de Belém pra Mojo, meu irmão. É muito amor. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Égua no largo, olha esse sonho. Amor, eu hoje lembrei muito de você. Por isso vim aqui pra lhe dizer. Aqui. Desta saudade louca de beijar a tua boca e te ver. Amor, agora que te vi senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza. Que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado. Senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Família Caçafarrada, bem a gente, Deus. As saudosinhas! Aqui do Morretor. Vocês são representantes aqui do Mojo do Retro, hein, Gelson? Aqui. Bora, Cleia, bora, Glaucia. Estão em casa, estão no Retro. Amor, eu hoje lembrei muito de você. Por isso vim aqui pra lhe dizer. Desta saudade louca. Deixar a tua boca e te ver. amor. Agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama. DJ Rosinaldo da Mega Gente, com tudo. O Alexandre e o Tony da Gente. Saque do Retro, obrigado. Bora, Diego! O rei da chapa da Nareja! No teu ombro encontrar a. Meu parceiro Edilson indo a 2 horas. Galera do Muju. Chegando junto aqui do Retro, obrigado, hein? Alô, Muju! Eu ontem fui encontrar com meu bem. Toma-lhe! Eu ontem fui rever o meu amor. É, o tempo passou. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Professor Mirinha da gente, Jesus. Ontem fui encontrar com fala, meu professor! Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Hoje tem. Não sei por que ela com outro foi casar. Ora, por quê? Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. Quem mandou ser liso, né? Eu sou seu amado, amante e amigo. E os finais de semana ele nhanha contigo. Ela casou porque de tudo ele tem. Que ele tem, Jess? Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Esse é o réu. Não casou comigo porque eu nada tenho. Arrepia, DJ Edielson, manda ver! Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Parceiro Gordo do Regi, toda a família Regi, a gente. Muito chope hoje, Gordo! Mas logo florescer. Toda a família Mega Gonda, amiga do Lajinho. Fala, Wendy! Meu amigo legal. E o Eze Azul vai tocando! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Aí é o número. Meu bem, eu te amo. Ele e o Mané, lá no quarto. Muito legal. É. E é certo e coisa e tal. A onda agora é retrô. É príncipe, é retrô. Tudo que toca, só me resta dizer. É saudade. Tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E etc e coisa e tal. Os melhores. Não larga, não larga não. Sinto o corpo todo arrepiar.

queimava a cidade. Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Bora, nego louro! E o nego louro tá aqui com a gente. Ele canta assim, ó. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só com três. Só vou pra cama, se for de camisinha. Só por amor eu não posso ir. Levaram tudinho as camisinhas, né, não é assim, não. Temos que pensar muito em nós dois aqui, e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é. Será que o Nhonho usou essa semana todinha? Pensa muito em nós dois. Fala, Nhonho! Na nossa paixão. Só se for pra ele brincar de balão, meu irmão. Mas se for de camisinha, só vou pra cá. Pra usar, meu irmão. Só vou pra é passar da validade. Se for de camisinha, só vou pra cama. Se for de camisinha. Aí é o nego louro, o homem da camisinha. Ela põe a mão na cabecinha e vai assim. E ela? Ela põe a mão na cinturinha e vai girando. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Alô, baby! Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Desejo felicidade. Aí eu endo, aí se garante, meu irmão. Na verdade, você merece ser feliz com é, parece o carrinho de Jesus. Olha aí, ó. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. E de eu só. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva, um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal, à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. E vai pra cima, e vai pra cima, na pressão. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Te amar, te amar. Os amigos aí da lanchonete Altas Horas. Salão, e o que eu quero aqui na frente. É quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. DJ Maxi, Pantera! Eu sou o João, a parceira do Retrô. Forte é minha mão. Olha o Maxi! Deixamos um abraço cordial aqui do Dilson, do Dilson do Rebelde, toda a família Retrô! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar.